essa é nossa. E pra superar a sofrência, Odilane e Vitória. Eu dormi olhando nos seus olhos, te fazendo cafuné. Você enjoou dos meus carinhos, procurou outra mulher. Agora leve suas roupas, não precisa me explicar. Você me prometeu o céu e ao contrário eu vou te dar. Não tô te pedindo um tempo, tô pondo fim na relação. Você vai morrer sem o meu perdão. Procure nela o meu olhar, meu cheiro, meu beijo, você não vai encontrar. Perdeu minha confiança, acabe com suas esperanças que eu não vou voltar. Procure nela o meu olhar, meu cheiro, meu beijo, você não vai encontrar. Do jeito que eu faço, ela não sabe fazer. Comigo você sente amor, com ela só prazer. Agora leve suas roupas, não precisa me explicar. Você me prometeu o céu e ao contrário eu vou te dar. Não tô te pedindo um tempo, tô pondo fim na relação. Você vai morrer sem o meu perdão. Procure nela o meu olhar, meu cheiro, meu beijo, você não vai encontrar. Perdeu minha confiança, acabe com suas esperanças que eu não vou voltar. Procure nela o meu olhar, meu cheiro, meu beijo, você não vai encontrar. Do jeito que eu faço, ela não sabe fazer. Comigo você sente amor, com ela só prazer.